saber. O hip hop é para todos, para a criança, dá pro jovem, pro idoso. Por isso que eu digo, desde que nada te abale, pra curtir o nosso som. Não tem cor e nem idade, a receita hip hop é um mesclado. Posse, atitude e grafite, irmão, tá ligado? Coreografia, break chão e break cima. Não importa seu estilo, apenas não se reprima. Dance pra valer, hoje irei pra suar. Quero ver meu amigo sua camisa encharcar. E fique sabendo, o movimento tá crescendo. Para tudo, para tudo, para tudo. Aí, mano, essa parte é de diversão, mas do outro lado tem a dificuldade e a realidade. Vou falar um pouco por onde eu andei. Passei e me criei, e às vezes pensava comigo mesmo: será que sobreviverei? Mas é assim, passando dificuldades, alegrias, esperanças nos quatro cantos da cidade. Essa é a verdade, realidade. Não acontece só comigo, é com toda a comunidade. Pobre, batalhando dia a dia sofre, mas a mídia o colarinho branco encobre. Olha, houve a miséria, mas ninguém se move. Começa dentro da própria casa, treta, desavença, desgraça. Panelas vazias, crianças jogadas às traças. Esperamos uma solução, que ninguém critique. Faça, meu irmão, o alcoolismo imperando em todos os lares. Barecos alertos em todos os lugares. O pai embriagado olha a mulher com outra visão. Começa a quebrar tudo, móveis pelo chão. Com trabalho suado, com propaganda por mês. Com coró na cabeça, destrói tudo de uma vez. Vejam só vocês, vejam só vocês. Dificuldade, realidade, começa na própria casa. Essa é a verdade. Dificuldade, realidade, tá acabando com o povo. Veja que maldade. É, tá difícil viver. Degolados pelo sistema. É, tá difícil viver. Estamos fazendo a nossa parte, falta você. É, tá difícil viver. Degolados pelo sistema. É, tá difícil viver. Estamos fazendo a nossa parte, falta você. Move tudo isso, com certeza é o dinheiro. Não pensar mais na família, só pensar em ser puteiro. O lar desmanchando, as contas atrasando. A mulher já não confia, pois está desmoronando. Depois de tudo isso, vem a separação. Filho de um lado para o outro, que situação. O pia já pensa em vir avião. Quer ser 12 pesado, com determinação. Mas seu fim vai ser trágico, na boca de um oitão. Paletó de madeira, com certeza é caixão. Mas a filha também quer se virar sozinha. Sem oportunidade, vai rodar a bolsinha. Encontrar todos aqueles que procuram diversão. Não tem idade nem cor, é dinheiro na mão. Sem futuro não vai muito longe, pode crer. Na sete ninguém tá escrito, quem tá com HIV, irmão, não pague pra ver. É, tá difícil viver. Dificuldade, realidade, começa na própria casa. Essa é a verdade. Dificuldade, realidade, tá acabando com o povo. Veja que maldade. É, tá difícil viver. Degolados pelo sistema. É, tá difícil viver. Estamos fazendo a nossa parte, falta você. É, tá difícil viver. Degolados pelo sistema. Tá difícil viver. Estamos fazendo a nossa parte, falta você. A mãe prantes percebe tudo isso, pois fez sua parte, cumpriu seu compromisso. Pra ela restou enfermidade, várias dores, pois a idade não é mesma com três filhos menores. Pois o filho tá drogado, amorgado, e a filha se vendendo por qualquer trocado. A mãe pensa e está tudo acabado. Seus caminhos são traçados, amargurados. Ela só confia em Deus, seu nome seja louvado, irmão. É, isso é sagrado. Criando a piazada desde pequeno, buscando comida e remédio pra continuar sobrevivendo. Isso corta o coração, mas também fere o filho. Quero comer, ela diz, então reze. É, ela diz, então reze. Mostramos o problema, também trago a solução. Veja como é fácil unir todos os irmãos. O pia solta a pipa olhando o céu e o sol, sonhando em ser jogador de futebol, piloto de avião, um rapper com informação. Mas se ninguém ajudar, fica só na imaginação. Povo, confia em Deus, com fé no coração, ajudando a quem precisa, estendendo a mão. Isso com certeza é união. Família MDE é movimento de expressão. Hip hop é ação, hip hop é ação. Essa é nossa área que gostamos de viver. Agrícola, mano, também PSD. Iguaçu, Trindade, Autódromo e Camargo. Acrófila do cheiro, Marumbi sossegado. São Judas, invasão ou solitude? Em todos esses trechos, altos irmãos de atitude. É, talvez as coisas mudem. E aí, pretinho? Talvez as coisas mudem. Dificuldade, realidade, começa na própria casa. Essa é a verdade. Dificuldade, realidade, tá acabando com o povo. Veja que maldade. É, tá difícil viver. Degolados pelo sistema. É, tá difícil viver. Estamos fazendo a nossa parte, falta você. É, tá difícil viver. Degolados pelo sistema. É, tá difícil viver. Estamos fazendo a nossa parte, falta você. É, tá difícil viver. Artista tem ideia, assim que tem que ser. É, tá difícil viver. E confie em Deus, que Ele ama você. É, tá difícil viver. Atitude sempre, humildade é lazer. É, tá difícil viver. Tá difícil, tá difícil viver. Tá difícil viver. Estamos fazendo a nossa parte, falta você. Falta você.